De 7 a 9 de junho acontecerá o Observatório Fora do Eixo presencial em São Paulo, com o tema Em Busca do Elo Perdido. Dois convidados por dia debaterão os paralelos entre o circuito fora do eixo e movimentos de vanguarda, como a Tropicália e o Modernismo. Tudo será transmitido ao vivo pela Web Rádio Fora do Eixo no canal 1, com os debates e interações do público no endereço observatorio.foradoeixo.org.br. Sintonize e participe! Boa noite, internatas, ouvintes da Web Rádio Fora do Eixo. Vamos começar o papo de hoje falando um pouco sobre o Observatório Fora do Eixo e depois será realizado um pequeno debate. Para começar o papo de hoje, então, vamos passar os microfones da rádio para o nosso amigo jovem que vai falar um pouquinho sobre a viabilidade e funcionamento técnico. Bom, salve, salve a todos. O Observatório Fora do Eixo, ele tem como missão integrar, né, tanto um debate físico quanto virtual, né, sobre diversos aspectos assim, que faz parte da identidade, do DNA, né, do Circuito Fora do Eixo. E para essa edição, que vai acontecer de 7 a 9 de junho em São Paulo, né, presencialmente em São Paulo, a gente tem como tema Em Busca do Elo Perdido, né, tentando fazer um paralelo com outros movimentos sociais, artísticos, né, que aconteceram na história do país. E daí eu acho que é legal falar do aspecto técnico, que tudo é transmitido virtualmente pela web rádio, né? Pode colocar suas opiniões e vai ter um mediador colhendo essas opiniões, essas sugestões de pautas, assim, e colocando em debate para quem está presencialmente, né, no evento. Então é muito legal essa mistura entre o real e o virtual proporcionado por esse encontro e um debate amplo, assim, né, buscando a diversidade de opiniões mesmo, né? Então, eu já participei de reuniões no observatório, sempre que eu posso eu acompanho lá na sala, né? E eu acho isso muito massa e importante, na verdade, porque se dependesse de estar ali presencial, a gente teria pouca condição de reunir a galera do país todo para participar, né? E funciona super bem, eu acho que dá uma dinâmica muito massa, assim, para as reuniões. E dia 7 até o dia 9 vou estar colado lá também, participar ao máximo. Salve, moçada. Pois é, acho que o grande triunfo que a gente tem, né, nesse nosso momento massa que a gente está assim, para a Web Rádio Fora do Eixo e para essas discussões, é justamente essa tecnologia viabilizar essa distância tão, tão grande que tem. E justamente às vezes por questão do Fora do Eixo tem esse alcance nacional e a discussão é muito grande, é muito massa, que proporciona um meio de todo mundo estar no debate, todo mundo estar participando. E é um debate importante justamente porque nós estamos num momento histórico mesmo, né? A gente sempre comenta isso, todas as discussões, um momento histórico tanto para a questão da música brasileira, uma questão do momento cultural muito importante mesmo, pelo movimento do Fora do Eixo, pelo movimento do circuito, pela nossa proposta de trabalho, e justamente e pela tentativa até de alcance dele, por ele ser uma tentativa de alcance nacional que tem, e justamente até porque até esses os movimentos, alguns deles, os que ocorreram, cada um em seu devido momento, seu devido tempo, não teve às vezes tanta viabilidade que a gente tinha e a possibilidade que a gente tem desse alcance nacional o de hoje. E não tinha, às vezes, nem a questão da questão da tecnologia que a gente tem hoje, com a internet 2.0, tudo que a gente utiliza, as ferramentas que a gente utiliza no circuito. Então, acho que vários desses movimentos não tiveram tanto alcance. Então, é muito interessante, às vezes, debater tanto a questão dos aspectos que eles não conseguiram fazer, o que eles não conseguiram, o que eles conseguiram alcançar, e o que a gente aprendeu com isso, e o que reflete, né, dos erros e acertos dos movimentos anteriores, para os passos que a gente está dando hoje, nos movimentos de hoje, né? Ver se a gente aprendeu alguma coisa com a história nossa aí. Né, moçada? Acho que é isso, assim. Acho que é legal que a relação do movimento sempre está ligado à estética, à arte e política, né? Principalmente, assim, o Fora do Eixo se assume como movimento social, se integra, né? Vários coletivos e várias propostas de realização, de transformação mesmo, né? Levantando vários princípios como da economia solidária, como do software livre, coisas que, sei lá, em 1920, 1960, que não, as pessoas não chegavam nem a imaginar direito, assim. Então é legal as especificidades que tem hoje em dia, ao mesmo tempo tem outras, talvez, contradições do mundo de hoje que eu acho que também que fazem parte, né, do DNA e da, sei lá, de todos os questionamentos que a gente enfrenta no dia a dia. Assim, esse momento de embate, eu acho que até de polarização de ideias em muitos casos, assim, é importante a gente estar agregando o debate sempre, né? Tanto para as pessoas estarem chegando com as suas pautas, com as suas ideias, para somar, né? Não só para desconstruir e criticar e sei lá, não enxergar a distância, né? O Observatório acaba sendo uma oportunidade de trazer mais gente para perto, seja para ficar contra mesmo, seja para chegar junto e trabalhar dentro desse processo que a gente vive. Então, acho que é uma ótima oportunidade, tanto de formação interna do movimento, quanto de, sei lá, de reflexão externa, né? De colocar as coisas nos seus lugares, de amadurecer mesmo toda essa vivência coletiva que faz parte do circuito, né? Eu acho que é um momento marcante, assim, pro circuito, porque são duas coisas envolvidas aí que vai ser, é o primeiro observatório presencial, né, que até então o observatório vinha sendo só virtual, e aí a gente vem fazendo uma comparação de movimentos que o circuito já vinha tentando armar algum tempo, assim, modernismo e tropicalismo, então é um marco, assim, pro circuito. E recomendo total a galera se preparar, se planejar para acompanhar tudo. Quem estiver em São Paulo, pintar por lá. Quem não tiver, acompanhar tudo pela sala, que vale a pena. É só reforçar o convite, então, para todo mundo, de 7 a 9 de junho em São Paulo. E ficar ligado na Rádio Fora do Eixo, tanto no site, no endereço, né, foradoeixo.org.br/web-rádio, quanto no Twitter, principalmente, que vai bombar de informações, principalmente durante o evento, assim, né, de transmitindo e colocando o debate também online, né, nessa rede que é o Twitter, assim, que divulgando o link para ouvir e participar da transmissão, porque a proposta da transmissão justamente é o colaborativo também, é de todos os lados participando, não é só um debate unilateral, né, é bem agregador mesmo, como a gente já disse. Vamos ficando por aqui, então, agradecer quem está sintonizado aí, salve, salve, e até a próxima aí, fiquem ligados que os podcasts e outras ideias vão vir depois do Observatório também. Forte abraço. De 7 a 9 de junho acontecerá o Observatório Fora do Eixo presencial em São Paulo, com o tema Em Busca do Elo Perdido. Dois convidados por dia debaterão os paralelos entre o circuito fora do eixo e movimentos de vanguarda, como a Tropicália e o Modernismo. Tudo será transmitido ao vivo pela Web Rádio Fora do Eixo no canal 1, com os debates e interações do público no endereço observatório.foradoeixo.org.br. Sintonize e participe! Web Rádio Fora do Eixo.